Observe o direto. 726, essa é a minha identificação. Dessa vez eu acelero por mais um, fora do verde, vou 0-0. Então, 3726, inicialmente eu vou fazer esse teste. Mantenha a separação visual e controle 1 a 10, 0 decimal 8, bom. Brasil, nós no 2, a gente para 23 anos. Direito para a escola, Teste, Super 2, eu peço a minha beleza. Deixa eu ligar aqui, 72, né? Completa a redução para 1709, desce para 306, última para 904. 1090, 2 pontos, 0 grau, 0 8 mais. Repouso 90, azul 4485. Tener 6363, após você lidar a zona posicional, autorizada a linha Lima, 0. Zero grau, Ribeira, direito para a escola, 1-2, 1-2, 9. 1-2, 1-9, obrigado, até mais. Boa. Vai para a decolagem. Pague de caminho em décimo, décimo condições de viagem, número 10, descarregador da Serra, posta através de fora da barra. E aí, Serra do Fiel, se transforma aqui, ó, para aquele papar no número 8, que é o papar do Ivo de Alta, efetuando o seu GL do número 3. Thank you. Espanha 2, Trápagos, eu tô falando do seu GL em Vera Cruz, com o carro 150 e Papá 2 aqui alto. Eu sou o Antônio Santana de São José, eu sou o meu pai, eu sou a Dora posso entregar a da base. Eu direto de cima, ainda montando uma mensagem lá dentro de tudo. Eu quero 94, eu sou para 2006, eu existo no 094. Salvador 20, estamos encontrando em Salvador 120, destino 8, bom voo. 208, voo 919, obrigado, João. Controle Gol 69, decola, boas, bom dia. Gol 69, bom dia, que está acabando na decolagem. Já vi a seleção, bom dia, que eu vou traduzir agora. Bom dia, 360, Gol 169. Gol 267, Hello, limitada, posso ingressar no corredor interlado. Da 314, você pode ser uma faixa de torno, você tem um almoço e uma nova pista. Liberação e autorizado, então, 7 minutos. Pouso. Passando agora no final, nós estamos hoje rodando a localização para Pouso, na Vila Sul. Passou 9, restaurante em Lima. Mantenha o número 500, saindo a porta do restaurante em Lima.